ele vencedor. Parece não querer parar, e os barracos da favela vão se arrastar. Sei lá, pra onde vão, é o fim pra mim. Ver uma criança chorando sem teto pra dormir. Mas aí, eu te pergunto, quem vai olhar por eles? Pela criança de colo, de poucos meses, condenada desde o início, esse é o indício. Aqui não tem motivos, nem mesmo pra sorriso. Do que vou me orgulhar, daquele que roubou? Se der na telha eu vou encarar, nasce um novo vapor. De erva ou do que for, o tempo passa e o problema que só aumentou. A miséria retratada no menino no sinal. A televisão mostra o carnaval, a beleza de um país, de conto de fada. Só existe nas novelas, grande piada. Esse aqui é o meu Brasil, eu não me engano. Pra consertá-lo talvez bem mais 500 anos. Covardia imensa, é o que acontece aqui. Já não bastava violência urbana, e aí? Vem chuvas, escombros, deslizamentos e mortes. Castigo pra quem nunca teve muita sorte. Humildade ainda no peito, ainda bem. De todos os séculos, dos séculos, agora amém. Chuva, lá vem ela. Chuva, lá vem ele vencedor. Vai surgir, tenho esperança que no fim ainda iremos conseguir, mesmo que o fim não seja assim, como imagine. Todos em casas, indenizados, protegidos, felizes. A verba é destinada, lavada, quem dá conta? Você não vai saber, continua o drama. País corrupto é foda, cadê suas leis? É eficaz para o pobre, ilusão eu sei. A polícia que é paga pra proteger, tá ligado? É a mesma que comanda o crime organizado e o tráfico de drogas que rola aqui dentro. Justiça para todos e um novo julgamento em nome dos sofredores, menores, revoltados, idosos, crianças que estão abandonados, pecadores, infratores, presidiários. Paz é o princípio de tudo, é necessário. A gente vive o apocalipse todos os dias, através da injustiça, da covardia, de pessoas desumanas, sem consciência. Cada um colhe o que planta, então reaja com firmeza, defendendo o que é nosso, por direito sacou. Lutarei pra reaver o que a pobreza nos levou e tirou de todos nós a liberdade, de muitos sonhadores, mas não a dignidade. Chuva, lá vem ela. Chuva, lá vem ele vencedor. Chuva, lá vem ela. Chuva, lá vem ele vencedor. Acorde pra vida real, deixe de fantasiar, de achar que tudo é maravilha nesse lugar. Aqui não é o inferno, muito menos o céu. Malandro que é malandro faz o seu papel na sociedade. Aqui é Mikadi fazendo a sua parte. Aqui a vida é curta, longa atrás das grades. Essa é a verdade, novidade, mas não me fascina. Tipo uma chacina que ocorre à luz do dia. Deu pra ter noção, então não fique parado, assistindo a destruição do nosso povo aí sentado. Reaja com firmeza, cada um tem seu espaço. Resista um pouco mais, não seja um fracassado, um derrotado, levado a cometer loucura. Então me diz quem tá errado aqui na rua. O cara que vende droga pra se sustentar, a dona que se prostitui por seus baratos comprar. Tudo funciona assim aqui, infelizmente. Todo ano a mesma ideia, como fica contente? Se a pobreza levou de todos nós o sorriso, trouxe miséria, doença, pra quem mais isso? Chuva, lá vem ela. Chuva, lá vem ele vencedor.